não foi diferente, pelo próximo sofrer. Cê só vale o que tem, sofredor, então me diz como distinguir a verdade e a mentira. Se nos olhos de quem ama a frieza estava explícita, laço amoroso corrompido pelo ódio. Sobrou revolta, tensão, alivia pela dor. Chorou o gladiador com o escudo e a espada. Quem partiu pra guerra com sabedoria narra as falhas que a humanidade persiste e faz. Coração oprimido, rancoroso, tem mais, ó. Um salve, tô aqui, sobrevivi ao desespero. Tô de volta pelos palcos e vai ser daquele jeito. Eu vim pra ficar, expressar toneladas de versos em página que escrevi com a alma. Sem trauma, não trema, vai quebrar as algemas do dragão que cospe fogo. É declarada a guerra. Eis aqui o locutor que persiste em falar, já que naufragou, então lutar pra renovar e retomar tudo que é seu. Por direito ninguém tira o respeito da vida, paz, justiça. Segue a trilha de cabeça erguida, caminhar no vale obscuro pra não ser motivo da minha mãe chorando de luto. Quantos foram não vararam, quanto sangue não jorraram, quantas balas atravessaram corações de quem sonhavam alto. Infelizmente vagabundo, preço é alto. Pra sorrir no inferno o diabo cobra caro. Um braço, uma perna, uma alma indefesa, um refém amordaçado no castelo da tristeza. Vareza, luxúria, não é pra tanto. Quero paz, sabedoria ao extremo pra seguir só com os leais e assim ser feliz. Tô caminhando com ela. Brasil periferia, do olhar singelo é favela, favela. Reputação entre os poetas nunca quis como meta. Divisão apropriada, pois o sábio evita a guerra. Simbolismo de um profeta. Pelo amor, compreenda. Cautela mantém vivo quem age com a consciência. Coerência pelos guetos vai que vai, mas não mostra. Pois a selva é predatória, a maldição é mitológica. Dramático episódio que te rouba a atenção. Se a palavra vale um tiro, não cai em contradição. Mil razões pelo domínio do império periférico. Meu ódio armazenado em meus sentimentos bélicos. Inquietação na mente, isolado, maquiado, desmanchando as barreiras, demonstrando os pontos fracos. Não é que é sempre assim, tudo enfim é passageiro. Celebrações fúnebres só atrás mais enterro. No medo se infiltra o domínio, a estrutura de frente pra sepultura. Minha saga continua, continua. Reputação entre os poetas nunca quis como meta. Divisão apropriada, pois o sábio evita a guerra. Simbolismo de um profeta. Pelo amor, compreenda. Cautela mantém vivo quem age com a consciência. Como comigo não foi diferente. Se após dias fui refém da agonia, olhar singelo transmitia gritos de covardia, súplicas ao extremo. Sobrevivendo ao náufrago de um mar de sofrimento. E pelo vento que sopra, eu juro de pé junto em meio ao caos. Minha fé me conduz ao final desse túnel, mostrando com clareza que a porta só se abre pela força de vontade aos olhares da verdade. Sem destaque na cidade, fui vagando como Zé. Hoje cê paga o pau e diz que sempre botou fé. É pra rir, pra chorar, Deus perdoa a tentação. Sai de mim, depressão, quero paz e salvação. Eu não fui convocado, atraído ou escolhido. Se meus passos estão na trilha, tentar mudar meu destino. Firmo o pé no chão, olhar fixo ao horizonte. As pétalas de rosas tingindo vermelho sangue te atrai quando viu mais de mil esquartejados. Assassinato de um pobre truta é arquivado, não fui eu. O rei coroado por mérito, formado em canta rap pra locomover o exército. Reputação entre os